igual minha frequência lá no bar da esquina. De gole em gole eu vou, virando a noite eu tô olhando nossas fotos, te chamo de vida. Meu bebê, não quero e não consigo te esquecer. O que vai ser a vida sem você? Já misturei cerveja com saudade. Me chame do que quiser, fica à vontade, tá? Me chame de doido, sou doido por você. Pode me chamar de louco, tô louco pra te ver. E aquele amor gostoso eu só fiz com você. Saudade ainda vai me matar, tô bebendo pra me curar. Sua ausência na minha vida tá igual minha frequência lá no bar da esquina. De gole em gole eu vou, virando a noite eu tô olhando nossas fotos, te chamo de vida. Meu bebê, não quero e não consigo te esquecer. O que vai ser a vida sem você? Já misturei cerveja com saudade. Me chame do que quiser, fique à vontade. Me chame de doido, sou doido por você. Te